direta, decola da pista, correção, decola do pátio militar, comprova norte, controle 120.8, aciona 0132, Papa Tango Yankee, Zulu Giro. Correto, patrulha 04, qual POV? Comodo, sem estacionamento, táxi e decolagem. No pátio militar, chame agora a torre em 18.95, o patrulha 04. Dois, 196, pronto para quatro? 2196, autorizado para Serra Brava, Papa Sierra, via Promiscue 50 até correção. Via rota apresentada no plano de voo, autorizado via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição BDEV. Controle 120.8, aciona 5147, gol 2196. Foi 2196, autorizado, posto seguro 360, nota de plantão, decola pista 10, na curva direita, na Dael, transição BDEV 1208, na subida 5147, transponder. Protegimento correto do 2196, portão 5, chame pronto para pushback, acionamento. Chamar pronto, 2196. Papatango Juliette, Bravo Delta, confirme por gentileza a radial ideal de subida. Bravo. P2 no 263, ciente, pronto para cópia. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, autorizado para Serra Novembro, Juliette Kilo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor após direto. Controle 120.8, transponder 5126, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Confirme o senhor? 04 bordo, ciente, chame pronto para o estacionamento. Ciente, São Salvador, azul 4234 para puxar o estacionamento, portão 2. Gente, no portão 2 tem livre para o estacionamento, 4234, chame pronto para o táxi. Livre para o estacionamento, portão 2, 1434. Tango Juliette, Tango Zulu, pronto para cópia? Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado para Serra Bravo, Índia Lima, Golf 677, nível de voo 100. Pista em uso no zero, pista em uso no zero, primeira curva à direita, na subida Coral, controle 120.8, aciona 0260, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Patrulha 04, chama agora o controle 20.80. 120.80.04. Salvador, bom dia, patrulha 04. Patrulha 04, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013. 013, na sua escuta 04. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado para Serra November, Tango Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Momo, após Momo, direto. Controle 120.8, transponder 5127, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Aeronáutico, Regimento 527, Transponder, Lima, Kilo, Sulu. Parte 3, chame pronto para o acionamento, cheque. Pronto para a cópia? Pronto, 04. São 3304, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Apresolu no 7, nível de voo 360. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, rua Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5146, são 3304. Autorizado Brasília, nível de voo 360 para o Luno 7, qual dá o 90 com curva direita, Arbor, Calé, Elefa, 1208 após 5146, 3304. Protegimento correto, 3304, portão 9, chamando para o pushback, acionamento. Chamará. Solo azul, 4234 para o táxi, CV 120, 120, durante 3 horas e 40, alternando o Serra Bravo, Serra Golfo. Por gentileza, poderia confirmar, 1-2-0-3-40, Sierra Bravo, Sierra Golf? Afirmo, senhor. Copiado, o 4234 da Azul, tem táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste agora no 016, ajuste padrão, ponto de espera quando pronto, chame torre em 1-noite, decimal 95, Azul, 4234, tem um bom voo. Virar táxi à direita, Índia, quando pronto, de 2-3-3, ajuste, Azul, 4234, Sierra. Todo autorizado no 0, vento 050 graus, 2 nós. Livre pouso 9 a 0, o nono 0. Salvador, contigo, 1184. Bom, 1184, chame identificação, autorizado, chegada à mar e vento para o nível 050. 050, pode voar tudo, né? Bom, 1184. Atualmente, mantenha para o Edmar, número 3 na aproximação, gol no 184. 0050, Mano Mari, gol no 184. Cobrando Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Patrulha 04. A 63 ou nono tem condições de voar Duna e interceptar? Afirmo, 63 ou nono, Duna 2007. Duna 2006, livre ILS, reporta estabilizado, a 63 ou nono. Reportará. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter o número. Alinhar e manter com o número, azul 4234. Solo Salvador, o gol 2196 para puxamento da 05. Puxão 05 aprovado, 2196, chama o ataque. Aprovado, chama o ataque 2196. 0, solo 08, libra à direita, chame sol 21. 160, autorizado alfa, chame para ingresso para que seja Juliette. Prova com o de falar, 4299. Bom dia, 4299. Informação em curso é a Índia para Campinas. 340 será coordenado. Prepare por gentileza a saída da El, transição Mótiva. paciente da El Mostiva, paciente da Índia, o azul 4294. Papa Tango Eco Delta Fox, bom dia, prossiga. Quatro horas e 30:03 POV, confirma? Gente, no pátio 5, decola da pista 17, aguarde coordenação número 2 para 4, Eco Delta Fox. Possível dar presente, cancelar a regra de voar direto rotatória para coordenar o 17, eu agradeceria. Então, Bravo Uniforme Sierra, plano modificado aos 1210, voe rotatória da presente, desça para 1510, o ajuste 1014. 1514, Bravo Uniforme Sierra, muito grato. Canal 311, o ajuste agora 1014. Como é 14, né, 311? O 234 decolou 1-0, controle 208. 08, boa. Olá, Salvador, muito bom dia. Azul 4234, decolado por Caju, passando mil pés. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Puca. 350, direto Puca, Azul 4234. Voo 1184, autorizado Duna da Presente, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Duna, 1014, 2000 pés, ponta na estável, voo no 1 espaço. Estabilizou a minha 319, avisa ao campo. Canal 319, complete sinal, chame a torre, 11895. 1189, pro 319. A alternativa de Maceió, autorizado táxi da porta saída da pista 10. E o ajuste agora é 1014. A primeira torre é? Firmo, senhor. No conto, espera quando pronto, chame torre. 1-2, decimal 95, 63, 1-2, bom voo. 1895, Bravo, boa semana. Ajuste 1014, continue na aproximação, porta baixar de checada. Continua, baixou e travou, 6-9, aguardando. Baixou e travou, ponto autorizado, 1-0, vento 1-2-0 graus, 2-9. Livre, pouso, 1-0, 63-9. 99, pronto para a cópia? Pronto, cópia, Azul 4299. Azul 4299, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5115, Azul 4299. Sete, está autorizado nível 340 para Campinas, via roda do plano. Decola 1-0, primeira curva direita, da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5115, azul 4299. 5115, cotejamento correto, azul 4299. Pátio 3 já em pronto para o pushback, estacionamento. Sete, vai reportar no pátio 3 esse pushback. Papa Tango Eco, Delta Foxtrot, ao solo. Por gentileza, senhor, somente a radial ideal de subida. É o 279, ciente, aguarde só 2 minutos para a coordenação. E só o Salvador, eu vou 2196 para táxi, sem a voz, uma centena, 3 horas e 1 de autonomia, altera a confiança. Perdões, 2196, por gentileza, confirme, uma centena a bordo. Afirmativo. Quais outras informações? 3 horas e 1 de autonomia, altera a confiança. Copiado, 2196, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste agora no 013, acabou de mudar de novo, ajuste padrão. Ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, 2196, tem um bom voo. Baixo Índia, 2295, voo 2196. 118, decimal 95, 1895. Afirmativo 1895, 2196. Patango Eco Delta Foxtrot, na escuta para cópia. Delta Foxtrot, autorizado para Sierra November, Mike Juliet, direto, nível de voo 085, decolo da pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra, boa liberação do controle Salvador em 120.8, transponder 5152, Papa Tango Eco Delta Foxtrot. Copa Tango Eco Delta Foxtrot, por gentileza, confirme POB. 03 no POB, no pátio 5 para acionamento, táxi e decolagem. Chame torre, frequência 1 no noite, decimal 95, Eco Delta Foxtrot, tem um bom voo. Azul 2590, vou ir direto do Duna, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, voando na proa de Duna, o azul 2590. Se autorizado, final no 7, reportará... já ingressando na final longa, senhor, agora com o trem fixo. 7, pode curta final, após o curso, qual parte? Ah, vai até. 3.92, livre decolagem 90, vento 1 no 0 grau, 4 no 3. Livre decolagem na pista 90, vou chamar 3.92. Salvador, bom dia, Delta Fox, acende e me chame pro táxi. Delta Fox, está pronto para o táxi. Até a papá autorizado, eu posso ingressar na pista, Eco Delta Fox. Delta Fox, até a papá. Para trás, 3869. Escola Bom Dia, 3663, autorização 340 Guarulhos, informação Índia. 3663, Bom Dia, Índia, confere, 340 Guarulhos será coordenado. Prepare saída da El Transição Mótiva, 3663, Jaguar 4. Guarda 3663. Bravo Uniforme Sierra, avistado, curso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 17, ciente do vento, solta reporte, senhor. Bando de urubu na final da 17. Ciente, na final aí, curso? Afirmativo, aproximadamente 3 milhas. Ciente, graças pela informação, Bravo Uniforme Sierra. Chené 6312 decolou aos 17, controle em 208, boa viagem. 208, grato, volta, mano. Controle Salvador, Chené 6312, passando 1400 pés, saída Fuca. Chené 6312, bom dia, contato radar. Suba para o nível 350, autorizado direto de Jambo. 350, direto de Jambo, gente. O Chené 6312. ILS 1184. 1184, completa o sinal de chame a torre, 11895. 11895, com 1184. Azul 4234, chame o centro agente. 12685 e alterne 12545. Fazer a ativa da 12545, recebe a 12234, mirado também. Decola da NEI, curva direita, na saída da El Transição Monte. O controle 1208, transponder 1164, 3666. Correto, cotejamento 3663, porta 1, no chame pronto, corpo de estacionamento. Autorizado direto, Romeu Fox 08. Direto, Romeu Fox 08 agora, o Oxenero 6302, grato. Azul 2590, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. 2.000 pés, me informará estabilizado a ILS. Falou. Salvador, Atlanta 3304, para o táxi, temos 180 a bordo, alternando com 23:38. Copiado, Atlanta 3304, táxi aprovado na Tel através do portão meia dúzia, ajuste agora no 014, chame através do meia dúzia, Atlanta 3304. Táxi aprovado até através do meia dúzia, chamada no mesmo, Atlanta 3304. Uno 184, Xabaxi, travou? Firmo, Uno 184. Uso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 7 nós. Autorizado, Uno 184. Meu braço, pode viajar, injeção na papá, tá ocupado. Gente, está aqui na frequência ali, bom dia. Bom dia. Voo 2196, decolou às 1-9, controle 208, boa viagem. Obrigado, boa semana. Para o saco, o azul 4299 com 88 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Serra Bravo, Serra Valdeu. Salvador, boa tarde. Ou melhor, bom dia. O gol 1296 na sua escuta cruzando 2000 pés. 2196, contato radar, sua para nível 360 via saída da El. 360 da El, Fiat. Para o táxi, Salvador, com 157 a bordo, 4 horas e 30, alterna o Fernando de Guarulhos. Copiado, 3859, táxi à direita, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 4, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3859, tem um bom voo. Ok, no 04 ajustado, até o ponto de espera lá quando for 14-1895, uma boa semana, obrigado, 3859. Igualmente, ó. Oxenê 6311, ingressa Juliette, portão 03. Ingressa Juliette, portão 3, Oxenê 6311. Guarda o Delta Forte, aliado, pronto, pessoal. Eco Delta Fonte, seja autorizado de decolar de pistão 7, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Delta Fonte, iniciado. 1184, sala de 20, direito no 21, 1 no sol. Bom, 21, roda boa. Alô, 1184, bom dia. Bom dia, 1184, táxi via Alfa, chama ingresso, táxi via Juliette. Via Alfa, Brasileira, para ingresso, Juliette, 1184. Salvador, papapá, do Romeu Oscar, está cruzando 08. Prosseguindo, descida. Papapá, Vitor Romeu Oscar, desça para nível, correção desça para 4 mil pés. 1013. 4.000 com 20 minutos. 3859, tem um bom voo. Seria botar 3304, táxi via Índia, pilando Airbus Avianca, pode esperar 1-0. Afirmo, mil perdões, 3304. Absolutamente, então 3304, táxi via Índia, pode esperar 1-0, torre 1895. O Chanel 6302. Autorizado, aliás, decolado 1-0, Santa 3859. Controle Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox decolou no momento, está acionado 5152. Azul 2590, complete aproximação, chame a torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Portão Eco Delta Fox, contato radar, mantenha esse visual, corre até o chão, meu bem. Delta Fox, visual mil pés, corredor a pé. Antes da Juliette, 1184. 1184, de passagem aeronave da Azul, após o Azul, o seu ingresso na Juliette, para o portão 04, voo no 184. 184, faz o azul, vai pro 04. 280 autorizado, aguardando para a sessão Eco Delta Fox. 3.003. Aguarda o procedimento. Tango Eco Delta Fox, informe a altitude que você tem. 1000 pés, senhorita. Estou recebendo 1.200 pés, QNH 1014. 1014, nós estamos mantendo 1000 pés, senhor. Tem um, deve ter um errozinho aqui no nosso transporte. Azul 2590, check 3, pouso autorizado no 0, vento 1 centena, 5 mais. Tente, baixo foi travou, 2590, livre pouso. Pou 2196, chame Recife 251, alterno 3325. 04, a bordo, Lima, Kilo Zulu, livre acionamento, chame táxi. 3325. Ativo. Obrigado. 304 visual com a TR na final. Estimativo, tá 3304. Faz o pouso do tráfego na final, alinhar e manter, capiteiro na zero. Faz o pouso da TR, alinhar e manter a novela, tá 3304. Zero via saída. Ok, sobe via. Arco, transição, eleva 3, 859, está passando 1900 agora. Ativo. Táxi aprovado, senhor. Via pátio principal e Índia até o ponto de espera do pistão no zero, ajuste padrão. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, vou passando Juliette, Tango Zulu, tem um bom louco. Salvador 3859, quando possível, voa a árvore direto ou eleva. O 4299, poderia, por gentileza. 4299, é o solo, Salvador. Autorizado, árvore. Está presente, voando a árvore 3259, muito obrigado, senhor. Azul 2590, solo aos 27, livre à direita, chame som 211. Direita, solo 211, 2590. Sapatango Eco Delta Fox, autorizado ascensão, nível 085. Delta Fox, ascensão para 085. Azul 2590 Net, ciente, livre táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 2590. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador 2590. 10, azul 42, azul. Tango Tango, já confere. Para Sierra Novembro, Mike Juliette, nível 100, aguarde coordenação, senhor. Tango Juliette, Tango Zulu, eu solo. Meu ótimo, informe estimado para pouso. Quando pouso, eu prejuízo. No 238, confio. 1238. Você vai chamar o próximo táxi? Horas 4h20, Aracaju, copiado. Deixa eu tentar que seja aprovado até o ponto de espera pista no zero, via parte 3, estádio principal Índia. Ajuste agora no 014. Ponto de espera por pista no zero, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95. Papa Tango Lima aqui no Zulu, agilizando na medida possível. Eu tenho um TAM no portão 1 já pronto para puxar. Salvador, Tana 3259. Prossiga. É possível coordenar uma prova mais à frente para nós? O Tigir, talvez? Agora de coordenação e autorização de Recife, Tana 3859. Quem na escuta, mantendo a água, muito obrigado. Encerrado 38 milhas do correção oeste de Salvador, prossiga a descida até 4 mil pés após a critério, para serviço de informação em alerta 1-2685. Rolagem após a linha manter no zero. Terra Novembro, Marte Juliette, direto uma centena, decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída Arbor após direto, controle 120, decimal 8, transponder 5160, papapá, Alfa, Tango, Tango. Correto, papapá, Alfa, Tango, Tango, 4 e 5, acionamento, táxi, decolagem, chame torre 118, decimal 95, confirme somente o VOB. Tango, Tango, bom voo. Salvador, 4 a bordo, por gentileza confirme, 0430. Bom dia, Alfa Tango Tango, liberta na chance do táxi. Após sair do pote 3, segue o Airbus da 100 em direção ao ponto de espera no 0 via Pátio Índia, ajuste no 014 agora, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, Alfa Tango Juliette, Bravo Delta. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4299, decolada da El, 2500 pés. Azul 4299, contato radar, suba para nível 340 via saída da El. Saída 340 via saída da El, Azul 4299. Azul 3859, mantenha Arbor, chame Recife, frequência 1288, alterna 12, coisa 1288. Alterna 1353. 2288353. Muito obrigado, uma boa semana. 859. Comente. Para o táxi da 3663 com 120 a bordo, 4 horas e 10, alterna com fim. Obrigado, 3663, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera para 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, até 3663, tem um bom voo. Livre, táxi até o ponto de espera no 0, lá 1895, virado 3663. Juliette, Bravo Delta, segue o tanto, é o ponto de espera, pista no zero, parte índia, ponto de espera quando pronto, torre 1895. Tem um bom voo, senhor. Tem o tanto, aponte para o zero, o Bravo Delta, contra ele. Juliette, Canguru, decolou, 34, controle 208, boa. 208, Juliette, Canguru. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Sábio Lolo. Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar, sua para nível 100, saída Coral. Sobe, fala nível de voo 100, autoriza direto Coral para Juliette, Tango Zulu, senhora? Autorizado. Bem, a gente vai subir direto Coral, Juliette, Tango Zulu. 1648, até a identificação, via chegada mar e desço para nível 050. Oi, bom dia, da 3663, está pronto, ponto espera do 0. Mantenha ponto espera, 3663. Aqui Zulu, livre de decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Ah, 3663, ali é manter, Sandra 304, Sam Recife 1288, alterna 1353. Lima Tiro Zulu, decolou de 38, controle 208, boa. 208, Lima Tiro Zulu. Turista 1310. Copiado no 310. Controle, muito bom dia, do Papatango Lima, Tiro Zulu. Papatango Lima, Tiro Zulu, contato radar, sua para nível 100, saída Momo. Uma centena na Momo, Lima, Tiro Zulu, entendeu que está livre da região de 3 mil pés, confirme. Negativo. Via saída MOM. Via MOM, muito grato, Lima Kilo Zulu. Salvador, azul 4299. Prossiga. Está presente, poderíamos lá pro Edmótima. Azul 4299, estame agora a Recife, no 251, alterno 3325 e faço coordenação diretamente. 251, 133, decimal 25, azul 4299. Livre decolagem destino zero, vento uma centena, 7 nós. E aí, autorizando decolagem destino zero, vento 3 meia metros. Volta a rolagem do TAM, aí mantém o bravo dessa. Salvador, é o APSA, 8487. APSA 8487, bom dia, informação em curso é a Juliette. Para Recife, aguarde a coordenação do nível 390. Prepare Fuca, transição Caju, 8487. Ok, programando a Fuca, Caju, obrigado. Guardando a autorização, vai copiar, tinha copiado a Índia, vai copiar a Juliette, obrigado. Patango Eco Delta Fox, prossiga ao 085 para serviço de informação de voo e alerta, Recife 288, alterno 353. 288, 353, Eco Delta Fox, Delta. Nível de voo 390, pista em uso 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 120, decimal 8. Transponder 5401, APSA Cargo 8487. O Sente, o APSA 487 autorizado para Recife, nível 390, APSA Zulu 17. Saindo com curva à esquerda, Puca, Caju, 120.8, o controle 5401. Obrigado, cotejamento, APSA Cargo 8487. Partiu 3, chame pronto para o pushback e saneamento. Deixa eu chamar. Botanco Lima, Kilo Zulu, confere pro ideal para o destino. 321, autorizado direto, livre atenção ao nível 100, quanto possível, estimado para ponto. Estimativo, está respondendo 1340. Pouso no 340, confirma. Afirmativo. Bravo Delta, decolou os 44, 1208, boa. 1208, 4 horas, Delta. Via para 2000 pés, Senegal 1014, autorizado sinal de procedimento ILS, plano estabilizado. Mestre Via 2000 pés, 1014, um ajuste, sobre atualizado, bom número 4. Controle Salvador, Papatão, Juliette, Bravo Delta, decolou, pista 10, saída árvore. Rodando Juliette Bravo Delta, contato radar, sua para nível 100 via saída árvore. 100 via saída árvore, Bravo Salvador, bom dia, voo 621, informação Ilha, APA 6190. Voo 621, recebe identificação via chegada Bonf, desça para 4000 pés, QNH 1014. 4000 pés, CV 14 na Bonf. Está 3663. Está 3663. Está 3663, suba restrito, nível 320. O presidente voa e proa na posição Okinawa. Salvador, ABSA 8487 está pronto para o pushback e acionamento. ABSA 8487, autorizado, champ taxi. Amará táxi, breve. Tem a saída guarde, outra 3663. E mantendo a saída, tá 3663, distrito 320. Tá 3663. Foi proa da posição Oscar, Golf, November, Alfa, Vitor. Ok, Ognar, TAN 3663, subida restrita 320 nível. Na minha 3-1, autorizado Guarulhos, via Upazulu 1-0, Papa Alfa Índia, DCT Umbad, Upazulu 4-4 até Pagog, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da AEL e da Mótima. Transponder 5167, controle 120, décima 8. Confirme a proa. Correto, 6311, no posição 3, chama para pushback acionamento. SAM 3663, chame Recife 1251, alterna 13525. Centro do Recife 1251, 3525, SAM 3663. Porque quando era 13325. Canal 6250, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Oi, aliás, chegou no 648. Chegou o no 648, complete chame torre 1895. Oi, Salvador, voo no 648, na INS, tá? Voo no 648, bom dia, continua a aproximação, reposta passando no marcador externo e baixo travado. Reposta na passando externo, 648. Voo 2065, informação em curso Juliette, Matheus, que eu estou aguardando o 45. Fazendo Juliette Tango Zulu, apenas para informação de tráfego, posição de 12 horas e 16 milhas, rumo nordeste, Terra Romeu 22, mantendo nível de voo 1190. Tá, atento o tráfego, Juliette Tango Zulu. Papapapá, Eco Serra Lima, para informação de tráfego, 12 horas, 16 milhas, Charlie 402, rumo sudoeste, cruzando 070 para uma centena, nível 1190, correção 100. Zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado por na 10, eu não me atrapalho. A chegada, aguarde. Para o curva direita, para a Dael, Leda, ótima. Aciona 5403, controle 120, decimal 8. Para descer. Zulu 10, Papa Alfa Índia, PCC Umbad, Alfa Zulu 44, Pagog. 64, autorizado direto de destino, ainda mantendo 3 mil pés. Direto de destino, ainda mantendo 3 mil pés. Correto, gol 2065, chame para puxa saneamento. Gol 2065. Janeiro 32, contato radar, 68 milhas nordeste de Salvador. Voe proa da posição Bonf, para completar a chegada Bonf, informe quando no ideal de descida. Está na proa de Bonf. O texto está para nível de voo 050, Pioneiro 32. Patango Lima, Quilo Zulu. Confirme o ponto de modificação de regras de voo e o estimado para pouso. Ente, plano de voo modificado, zona 253, autorizado 085, confirmado pouso no 340. Ao 53, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Libera a direita, 201, hora 64. 648, Zebron na Alfa. Zebron 648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamanata. Para o táxi, até 487, o PB2, alterna Natal, 2 horas e 20. Apsa cargo 847, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, posso te esperar, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, quer negar no 0 no 4. No 0 no 4, até o ponto de espera da Zona 0 pelo pátio e a Índia, o Apsa 847, vai. Sierra Papa Bravo, contato radar 82 milhas nordeste de Salvador, autorizado 105, confirme a próxima vez. Confirmando, a torre é 185. Afirmo. Ato autorizado, final do procedimento ILS, forma estabilizada. Forma estabilizada, 021. Xenar 6250, dessa via para 3.000 pés, Senegal na 04. Via 3.000, na Patango Juliette Bravo Delta, reautorizado nível 100. Autorizado nível 87, pode ingressar na Índia, pode esperar no lugar. Abissa 8487, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 05 norte. Sim, calibre, alinhar e decolagem na pista 10, Abissa 65, ou Abissa 8487. 8487, decolado 59, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia.